careca da Ceilândia, meu, e daí? Não botaram fé, tô na moral. Tô aqui mostrando que sou preto, que ainda sou humano. Mostrando que sou pobre, mas continuo lutando. Conheço os meus defeitos, continuo mudando. Mas pra você, fariseu, eu tô rimando. Tira a trava do teu olho pra jogar teu irmão. Se não tiver pecados, atire a pedra, então. Morra todo aquele que foi tido de morte. Sofra no inferno quem contar com a sorte. Seu racismo nojento me causa ânsia de vômito. Seu orgulho medíocre atrapalha meu sono. Se não fosse um negro pra morrer por você, sua alma no inferno ia perecer. Já você veio do chão, quer ser melhor do que eu, tenta a sorte então. Não me chama de irmão quando passa pela rua. Lamento, seu futuro é uma sepultura. Queimará no caldeirão de Satanás por toda a eternidade. Mande um recado assim, porra, covarde. Pera que nojento não é a minha cor. É seu orgulho medíocre que exala o odor. Dá mais intenso e concentrável das iniquidades. A mais perversa e mais podre a diversidade. Aos comandos da Bíblia que nunca falha. Eu tá da Apocalipse 21, versículo 8, mete as caras. Senhor dos negros, venha. Se liga então, eu é de blues, simplesmente o esboço do gueto. Vou na moral, lutando contra o preconceito. Eu é de blues, simplesmente o esboço do gueto. Vou na unção, lutando pelos meus direitos. Eu é de blues, simplesmente o esboço do gueto. Vou na moral, lutando contra o preconceito. Eu é de blues, simplesmente o esboço do gueto. Não vou parar por aqui, continua a rimar. Vai um minuto pra ouvir, se não pode destacar. Tá com medo, malandro? Anda pra 765, travado nos canos. Enquanto eu estou limpo de qualquer gesto insano. Sabedoria vem de Deus, não do ser humano. Ou não saber de hipócrita, quem vai jogar o mundo? São os remidos sem Deus, são esses focos e mundos. Batinho anda na quebra, te diz que não tem medo. Malandro puxa sua pistola, engatilha, depois sente o dedo. Viola o som pra todo lado, monstros batem palma. Demônios entram na sua mente, batem a tua alma. O salário do pecado é a morte, o veredito é Deus. Tenta a sorte então, andado pode despertado como um cão. Mais de nós classificado na mira de um oitão, é sério. Mas um malandro vai pro cemitério, é certo. Mas uma vida vai parar no inferno. Escuta um minutinho agora e me diga: o que que isso tudo adianta em sua vida? Às vezes sai pra igreja só pra curtir as gatinhas. Sai voado, véi, minhas irmãs não são vadias. Aqui não é cinema, não venha zoar. Abaixe suas orelhas, vai lá de outro lugar. Mas se vier pra aceitar Jesus como Senhor, seja bem-vindo, irmão, a paz do Senhor. Não somos santos, véi, mas de joelhos sem prantos, arrependidos, confessamos os nossos pecados. Botamos sangue no Senhor Jesus, somos purificados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais um herdeiro, príncipe guerreiro do céu. Entrego meu caminho a Deus, Emmanuel. A Deus, Emmanuel. Jesus, a verdade e a vida. Simplesmente o esmolto do gueto. Vou na moral, lutando contra o preconceito. Eu é de blues, simplesmente o esmolto do gueto. Vou na unção, lutando pelos meus direitos. Eu é de blues, simplesmente o esmolto do gueto. Vou na moral, lutando contra o preconceito. Eu é de blues, simplesmente o esmolto do gueto. Aí, irmão, eu, Edgar, me apertando pra todas as quebradas, periferias, povos, favelas. Aí, nada de treta, nada de guerra. Vamos viver na moral, é só assim que nós vamos poder vencer a Satanás. Fiquem todos na paz.